Bye. 7-7-1. Oi, sou a Santa Cristo, deixa para o 050 durante o espaço. Thank you, have a good night. One 0 approving flight level. Salvador, boa noite, está 9-1-3-2. Está 9-1-3-2, contato com a Rádio Palácio, que está indo 350 e o saída médio. 350, como a saída? 9-1-3-2, está. Boa noite. Papa 2010, Canadá, Lanzar, Papato, Sinal e Aliança, Senhor Brigão. Yeah. Eu sabia, chegando no médio, para o nível 100, vamos ter número 6, a proteção. Somente mantendo o centro da mão. Número 5 para a aproximação, reduzir velocidade para 250. Gol 970, estamos restrito a 2685, alterna 2745. Estimação pelo 1918 do final 95 vai ser. Chama 0064, busca 2010, ele é estabilizado e está no campo estabilizado. Agir 5127, busca restrição para 3010, chama 0014. Passarelo 2224, ação de identificação, tem diferença para credenciamento, mantém a sua 070, indicação radiadista e 0 salvador. Vamos iniciar o tipo agora para credenciamento, passarelo 2224. Deixa para a nível 070, passarelo 2224. Solo 06, libere direita, solo 12, vamos ver se não lá.

Por favor, Thank you. dois quando faz diversais decolagem imediata. Mesmo 2-2, 2-4, passou Silvra, 3-4. Passarelo 2-2, 2-4, autorizado por 1-0-0 graus, 0-8 graus. 3-1-8, levou em pausa. 1-0-1-8, decolou 2-3, chame o controle, 1-2-0-1-8. 2-0-8. 1-0-9-8, decola. 1-0-9-8, está já parado a decolar, já tinha saído a pica para a 3-7-0. Fuca 370, após 2000, vou levar direto, Fuca? Após 2000, eu peço que ele faça o serviço bom, já não tem. Obrigado. Acho que eu quero ser o São Paulo, não é o seu final na licença. Dois, Lima, Hotel Sul. Zero, tá? Áudio 044. Tem aproximação para a pista zero, pelo formato 114 é interrupção, é possível para nós. 208. Olha, o gol 1354, cruzamento e abraço. Volta 304, com a sua cabana de colar, para a vista da Rio Grande do Sul, na aproximação, torre 118, decimal 95.